magia alguma não poderia tirar a paz deste meu novo ser. Quero ver esse coral, e aí? Na estação da graça do Senhor, gotas de sangue me justificam. Na direção do seu caminho eu vou. Na direção do seu caminho eu do seu caminho eu vou.